6224, Prodiaman, identifique, desça para o nível 060. Prodiaman, baixa o 060, 6224. Confirme a sua indicada, 6224. No momento, 2709, 6224. Seu número 3 na aproximação, reduza para 2509. Reduzido para 2509. Trip 5515, no solo 58, e liberando à direita, chave solo em 1219, boa noite. 1219, grato. Solo, é o Trip 5515. Militar, parte 3, via aquilo, Trip. Pátio 3, via aquilo, 5515. Livre decolagem, número 0, gol no 8, 8. Alô, 5942. Rio 5942, prossiga. 5972, eu preciso ir para o galeão. Podemos adiantar a subida, por favor? Boa aerovia. Qual a rota? Subida e aerovia. Qual a rota? Preciso saber a rota. Afirmativo. Upper 50 Teada. Euleda Eudes. Euleda Eudes. Tô no 885, decolado ao 00, chame o controle em 199.8, boa viagem. 098, obrigado, uma boa noite. Oxanã 6303, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 325, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Referências para 2000, gol no 076. Está livre, descida para 2.000 pés, hoje 2014. 2014, obrigado, gol 076. Gol no 076, vai seguir como número 2 na aproximação. Tráfego à sua frente da Portugal, o Airbus 330, que está a 18 milhas à sua frente. 076. Controle, boa noite, gol no 885. Boa noite, gol 1885, contato radar. Vou para o nível 360, saída Arbor. Nível 360, saída Arbor, gol 1885. Gol no 604, chame Recife, 12685 e alternado 13365. 365, gol no 604, até logo. O Chané 6224, está reautorizado descida para 2000 pés, hoje o 104, informe estabilizado no localizador, seguindo como número 3. Para 2000, 104, informe estabilizado no localizador, seguindo como número 3. O Portugal 019, complete final, contact tower 118.6. 118.6, Portugal 019, correct. Tower, boa noite, Portugal 019, established Dallas, runway 10. Ok, boa noite, Portugal 019, heavy on site, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. This land, runway 10, Portugal 019. Utilizado, gol 076. 076, torre 186, seu composto. 186, obrigado. Gol no 885, chame Recife, frequência 1260 e alternado 1288. Portugal 019 on the ground at 07, clear on the next right and call ground on 121 decimal 9, 1-8. I'd right 119 at the tower 019, call the next. Segundo 076, passando em dia Serra, baixada e travada. Boa noite, gol no 1076, tráfego avistado, o ajuste é no 0 no 4. Está livre o pouso, não no 0, o vento é 1 no 0 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, com 076. Pronto, muito boa noite, Portugal, 019. Taxi in front of you, straight ahead, second one to the left, via Juliet, turn around April 1, gate 11, Air Portugal 019. Okay, Alpha Juliet, gate 11, Air Portugal 019, okay. Salvador Azul 4201. Prossiga. Quando possível, autorização para Confins 360, sentido da X-Ray. E a sede é prevista, por gentileza. Zero Confins, aguarde copo. Matinho, o senhor tem a sede prevista? Tô pesquisando aqui, um momentinho. Foi na proa de Paripe, está autorizada a descida para 1.510, 1.014. Livre descida para o Eco Zulu November na proa de Paripe. Transporte de fermo, Zulu November? Afirmativo, transporte de fermo, senhor. Leda, após bridge, controle 1.9.3, 1.9.8. Torre 18 decimal 6, transponda 5166. Tá ok. Então 360 autorizado, conforme o plano. Na Brasil 16, Dobda, depois DCT. Confins. Decola da direita, Dael, Leda, Bridge, 198, 186 e 5166. É o 4209. Azul 4209, vou apenas repetir o nome desse fixo, que é de pronúncia complicada. É Dotiba, Temudo, Dotiba. Delta Oscar, Tango, Bravo, Alfa. Ah, copiado aqui então. Delta Oscar, Tango, Alfa, Bravo, isso? Bravo, Alfa. Delta Oscar, Tango, Bravo, Alfa. Dotiba. Dotiba. Delta Oscar Tango, Bravo Oscar, obrigado. Estamos prontos para acionar. Fala Salvador, bom dia, voo 97, zona 5. Livre táxi via Alfa, Juliette, portão 06, gol no 076. Alfa, Juliette, 06, gol no 076. Travado, 6224, obrigado. Salvador. Boa noite, o Mike está no Juliette. Boa noite, prossiga. É, professor, já chegou aí a nossa coordenação para Confins? E qual é a nossa provável saída? Ainda, aparentemente, ainda não chegou não. Vai sair com essa matrícula mesmo? Papá Romeu, Papá Tango, Mike, Charlie, Juliette? Não, é Papá Romeu, Mike, Tango, Juliette, é Brasil. Eu não recebi não, plano de voo. Ok, agora para Confins, provavelmente a saída é o quê? Qual a rota? Também não sei ainda, não chegou nem para mim, eu pensei que já tinha dito que tinha entregado na sala IS lá em São Paulo. Mas eu também não sei ainda não sei. Uhum. Deve ser da Euleda Bridge, provavelmente, muito provavelmente da Euleda Bridge. Ok, vou aguardar mais um pouco, já pouco lhe chamo, tá? Tá legal. Salvo Salvador, Xander 6224, segurando da pista. Autorizado táxi até o portão 01, via Alfa Juliette, Pátio 1. Alfa Juliette, Pátio 1, para a posição 1, Xander 6224. Solo, boa noite, Altan 3305. 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330, via Peruísque 58, a saída será Puca, transição Caju, controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, transponda 5171. Autorizado para Recife, nível 330. Via Peruísque 58, Puca Caju, 1998 é o controle, torre 1 no 8.6, transponde 5171, tá 330. Correto, chama o plano para acionar. Camarão. Salvador, bom dia, gol 1974, autorização Guarulhos. 1074 para Guarulhos, na Apezulu 21, Trive, DCT Papacharle Lima, Poços de Caldas. É isto? Positivo. Decola da pista 1-0. Curva direita, saída Arbor, Elefa, após Prode Sagaz. Controle 1 no 9.8, controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, transponda 5170, gol no 074. Abandonado Guarulhos, pelo 21, direto posto, decolando sempre, curva direita. 98 controle, 18.2, 51.70, transponde. Repita a saída. 4209 para o pushback, acionamento, posição 8. Aguarde. Repita a saída. Saída Arbor, transição Elefa. E após para o outro Sagaz. Afirmativo. Correto, chame pronto para acionamento. O 4209, posição 08, autorizado por pushback acionamento, chama o plano pro táxi. Sim, está autorizado, vai chamar pro táxi, 4209. estacionamento no 07, OTAN 3305. Do 2, aguarde a passagem do azul, que está no 08, já foi autorizado para o pushback. Assim que ele passar, inicie e chame pronto para o táxi, OTAN 3305. E aguardando o azul, assim que ele passar, está autorizado a chamar para o táxi, OTAN 3305. Salvador, o azul 4209, está com 107107 no POB, 3 horas e 16 de autonomia, até no Galeão do táxi. Quantas pessoas? 107107. 107, Fernando Galeão, autonomia? 3 horas e 18 minutos. 3 horas e 18, Fernando Galeão, com 107 a bordo. Livre táxi, ponto de espera 10, via Fat Uno, Índia, Alfa, azul 4209. Transferência, boa noite. Fat Uno, Índia e Alfa, o azul 4209, tá livre táxi. Salvador, muito bom dia, o Rio 5972, Centro da Alfa, para Galeão, 320. Guarde, copy. 5972. É tudo novembro, informe visual com o cabeceiro no pé. Rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda após Eudes. Controle 19 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5175, Rio 5972. Rio 5972, autorizado Galeão 320 pela Aperista 50, decolada 10. Curva direita, subida da El Leda, depois direto Eudes, controle de saída 1190, transponder 5175-5902. Controle de saída 119.8. Corrigindo, saída 119.8, Rio 5972. Correto, chame pronto para acionar. Camarada 5972. finalizar o campo. Epsilon November, Chamelora Torre, 18 pouso. 18 meia, Epsilon November. Papa Romeo, Mike, tamo Juliette. Já avisou com o capo. Boa noite, Epsilon November. Ajustando 014, chame na final da 17. Voltará na final da 17, Epsilon November. Azul 4209, decolado aos 27, chame o controle 198, boa viagem. 198, obrigado, uma boa noite, 4209. Ponto de espera, pode transferir automático. Ok, transfere para a torre na noite. Papá Romeu, Mike, Tango, Juliette, solo. Atravessar Salvador Azul 4209 de voo, só escuta 1600 pés na ADL. Boa noite, Azul 4209, contato radar, vem na proa de Leida, suba para o 360. Leida 360, muito obrigado, 4209.